Vou falar daqui, isto é um contributo. E a primeira coisa a dizer e pedir desculpa é que, de facto, aqui prova-se a célebre teoria que o tal dito é sempre o último a saber. Ou seja, só ontem à noite é que eu sabia que, efetivamente, tinha uma expectativa de que eu contribuísse de uma forma estruturada, para isto que vocês estão aqui a fazer. Então, peço desculpa de não ter nada preparado. O que tenho aqui são alguns tópicos que alinhei. Mas que muitas das coisas que já foram aqui ditas, mesmo agora nesta sessão, mas durante todo o dia, já são, digamos, contribuições muito importantes para aquilo que são esta discussão, digamos assim, daquilo que poderia ser o contexto de vocês a apresentarem as vossas SWOTs, mas também nas discussões que entretanto surgiram, nomeadamente o que o Adérito disse, digamos, foram aquilo que seria a minha tarefa estar facilitada. O lado bom, porque estas coisas têm sempre um lado bom, é que procurarei roubar menos tempo do que aquele que me foi dado, e isso pode permitir que seja talvez a minha melhor contribuição, é que a gente saia mais cedo. Dito isto, como eu estou a dizer, são só, ou como o Sérgio disse, algumas provocações que queria deixar aqui, porque muitos dos outros assuntos, como disse, vocês já trataram. Em termos das oportunidades, eu continuo a pensar, e até agora revendo a missão da DW, eu continuo a pensar, e eu cada vez mais estou neste processo. Um pouco como o Fernando Pacheco está com a questão da agricultura. Eu acho que quando alguém ouve falar do Fernando Pacheco, dizem: Oh, lá vem ele com a agricultura. E comigo é assim: Oh, lá vem ele com a descentralização e com a desconcentração. É mais ou menos assim. Eu não posso deixar de considerar, e acho que vocês também consideram, que naturalmente aqui está uma oportunidade muito grande para a DW. Pode ser o relacionamento com o mato, como vocês já têm nos vossos objetivos estratégicos, mas na minha opinião, pode ser. Mais do que isto. Eu acho que este é um processo irreversível, não é um processo linear, é um processo que poderíamos chamar aquilo que um amigo meu dizia, é a fogachada, de vez em quando um fogacho e aquilo anda para a frente, depois está ali parado, a gente está à espera, vai, vai, vai, não vai, não vai, não vai, nunca mais vai, alguns dizem. Depois de repente, quando a gente não espera, vem outra fogachada e aquilo anda mais ali um salto. É assim, o processo é este. É assim que a gente viu desde o tempo em que as administrações municipais e até algumas direções provinciais não tinham dinheiro nem para comprar o papel. E hoje sabe-se que esta não é a situação, não é só em termos de técnicos, como já aqui foi dito, mas hoje existe naturalmente uma realidade em termos da governação local muito diferente daquela que muitos de nós nos habituámos a encontrar e a trabalhar e a discutir. Portanto, tem havido alguma, e eu continuo a pensar que este é um processo muito grande. É um processo. Uma oportunidade muito grande, este processo é uma oportunidade muito grande para a DW e a DW deve continuar a estar muito atento, ainda que às vezes tenha que estar à espera que esta oportunidade se concretize, digamos assim, e tenha que ter em atenção as contradições da própria oportunidade. Desde logo, o Willy dizia há bocadinho que se quisesse ele podia explicar porque é que não é o mate, digamos, a pólvora, porque é que o mate não consegue dar a pólvora para o próximo fogacho? Quais são os problemas? Mas é fácil da gente poder adivinhar e de vocês verem também. Vocês veem que, por exemplo, o programa nacional que põe investimento, que põe despesas de capital nos municípios, que é o programa de combate à pobreza, o mate nem o cheira. Quer dizer, o mate tem a coordenação das administrações, aliás, é um ex-quadro da DW que é designado diretor nacional da administração local, mas todo o investimento que as administrações militares fazem não passa nada pelo nosso amigo Belisário. Aquilo passa tudo ao lado ou passa tudo pelo Porto. Ou seja, havia uma senhora, naturalmente muito importante, que era secretária do presidente para as questões. Sociais? Não? Era para. Combate à pobreza? Não? Como é que era? Secretária do presidente para as questões sociais. Era isso. Acho que não é bem assim, mas é o senhor deste. A senhora foi nomeada ministra do Comércio e, portanto, pensar-se-ia que aquilo continuaria no mesmo sítio, já que aquele sítio já era questionável. Mas não. A senhora foi para o Ministério do Comércio e com ela levou o combate à pobreza, com ela levou o dinheiro dos investimentos das autarquias. Portanto, é assim, é com isto que a DW tem que contar, porque é com esta dificuldade toda que se tem que trabalhar. Ao mesmo tempo, vão aparecendo coisas digamos assim, eu quero dar uma no cravo, outra na ferradura, que é, vão aparecendo coisas positivas, por exemplo, o Fundo de Apoio Social, que até agora estava sob a tutela do Ministério do Planeamento, digamos, foi ou está para ir, que é também outro indicador dos problemas do processo, está para ir há bastante tempo para a tutela do Ministério da Administração do Território, o que me parece positivo e para, digamos, um trabalho de maior interligação com o Instituto de Formação da Administração Local, que, entretanto, também positivamente tomou, é claro que isto tem muito a ver com as pessoas, já lá vamos, mas com o Ismael Mateus, com todas as coisas que podemos pensar, e uns pensam de uma maneira, outros de outra, naturalmente que deu uma dinâmica ao Instituto, entretanto, que o nosso amigo Azevedo Furtado não dava, aquilo não dava mesmo com o Azevedo Furtado, e o Ismael veio a trazer uma dinâmica, e agora com o Fundo de Apoio Social a trabalhar, inclusivamente no mesmo edifício, naturalmente que eles, esperemos, que venham a criar sinergias, isto é um aspecto positivo. Depois também continua a haver outras questões que impedem, e eu penso que é isto que a DW tem que ter permanente presente, é exatamente as contradições, para ver até onde é que pode aproveitar e que pode depois influenciar ou fazer advocacia, conforme vocês quiserem lhe chamar, sobre estas questões. Mas, por exemplo, estamos a falar das autarquias e da importância das autarquias. Eu penso que é uma oportunidade, dentro deste processo, exatamente a criação das autarquias, e que a DW tem responsabilidade de se preparar para a criação das autarquias. Mas, por exemplo, é fácil perguntar ao novo diretor nacional da, acho que se chama assim, ou até creio que é o próprio secretário de Estado, digamos, da administração, e acho que é o diretor nacional da administração autárquica, é assim que se chama. Se lhe perguntarmos a ele, Sr. Diretor, como é que está a legislação das autarquias aqui em Angola? Não sei, está a ser estudado. Desculpe? Sim, sim, sei que está a ser tratado. Mas aonde? Ah, no mato não é. É a única coisa que ele sabe dizer. Porque, de facto, ou não sabe, ou não explica, ou não consegue explicar quem é que está a tratar da legislação autárquica em Angola. E, portanto, isto demonstra tudo das dificuldades do processo. Mas que um dia destes ela vai estar aí, a legislação das autarquias está aí a sair, isso é certo. E um destes dias, quando menos a gente esperar, provavelmente está aqui. O seu ministro Brunito disse o ano passado na Faculdade de Direito que as autarquias, que digamos que talvez fosse 2014, mas depois o Conselho de Estado diz talvez 2015, agora nem dizem 14 nem 15, anda para ali, não se sabe muito. Bom, ninguém sabe, mas também pode ser mesmo em 2014, se houver, de repente, uma necessidade estratégica de fazer avançar as autarquias locais. Portanto, eu diria que o problema que a DW tem, como muitas outras organizações, é sempre trabalhar estrategicamente por cenários e se colocar para uma possibilidade ou para outra possibilidade e poder influenciar dentro do possível, mas sempre preparado para uma questão ou outra. América, quer dizer, 2020, eu não sei, pode ser 2020 ou pode ser mais cedo, dependendo de um conjunto de circunstâncias também aqui a DW, mas que se tem que preparar, na minha opinião, tem. Então, desconcentração, descentralização, autarquias, de certeza uma oportunidade. Segunda oportunidade que eu vejo é a questão do planeamento. Todos nós também aqui sabemos as dificuldades de planeamento que existem em Angola, e nomeadamente nos órgãos do aparelho de Estado. Portanto, durante muito tempo havia os famosos planos quinquenais, que depois aquilo servia muitas vezes para determinar os prejuízos planificados, mas pouco mais. Depois aquilo desapareceu, com o socialismo desapareceram os planos quinquenais e até o nome. Agora se faz outra vez planos quinquenais, mas ninguém lhe chama quinquenais porque aquilo queima a boca. E depois começámos a trabalhar planos de um ano, planos de dois anos, às vezes o plano de um ano passava para o outro porque não se tinha cumprido no anterior. É isto que todos nós nos lembramos, mesmo já depois, nos últimos 10 ou 12 anos pós-fim da guerra. Mas hoje, efetivamente, na minha opinião, existe uma tendência para uma maior importância da planificação. É uma planificação científica? Não é. É tão científica como o socialismo. Pouco. Mas há, na minha opinião, uma tendência para se dar uma importância à planificação que não se tem dado nos últimos anos, diria, de muitos anos. Eu já conto aqui quase com 25, não tantos como o Alan, mas já muitos, e portanto eu diria que a importância da planificação, a DW tem que prestar atenção, porque na minha opinião é uma oportunidade onde a DW, até pela sua experiência de planificação, pode ajudar. Não estou a dizer que a planificação na DW é perfeita, mas naturalmente pode ajudar, porque apesar daquilo que disse o Santinho, e eu estou de acordo que as coisas melhoraram muito, ainda há muitas dificuldades, e existe outro problema que eu acho que a DW tem, abro só aqui um parênteses, que é muitos dos novos quadros, até formados superiormente na administração pública, têm o problema de não saber o que não sabe, e julga que sabe, porque tem um canudo, e o canudo é suficiente para lhe dizer que ele sabe, e na maior parte dos casos... Provavelmente, o administrador adjunto do Sambizanga hoje, já não sei se chama assim, digamos assim, que tem curso superior, sabe menos que aquele senhor que lá esteve durante não sei quantos anos no Sambizanga e que conhecia os problemas de Sambizanga como ninguém. Portanto, também temos que trabalhar com isto, porque, de facto, as pessoas saem das universidades com aquele canudo, todos contentes, com o bonézito na cabeça, mas depois aquilo não tem noção do que não sabe. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Portanto, temos que avisar. De qualquer forma, a questão da planificação, a aprovação no ano passado do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, que diz o Ministério do Planeamento, que é, digamos, derivado da Estratégia 2025, que é o rumo de Angola, mas que é um documento secreto, naturalmente que este plano, que não é exatamente verdade, porque nem a estratégia é secreta, porque toda a gente conhece, nem o Plano 13-17, Plano Nacional de Desenvolvimento, está tão alinhado assim com a Estratégia 2025 como se quer fazer crer. De qualquer forma, a nova nomenclatura do Ministério do Planeamento, que eu penso que é importante referir, que é Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial, creio que é assim, Desenvolvimento do Território, que é de uma certa forma demonstrativo desta nova atitude, está com um peso muito grande. E está a obrigar, nomeadamente, todas as províncias tiveram que apresentar a toque de caixa, como se costuma dizer, planos de desenvolvimento provincial 2013-2017. E agora se caminha para que o setor da saúde já tenha alguma planificação, não está ainda bem alinhado. O setor, digamos, da agricultura tem um plano e há outros setores que começam a ter planos nacionais alinhados pelo ciclo de planeamento 2013-2017. E eu penso que a DW tem que estar atenta ao que claro, porque o próprio Plano Nacional de Desenvolvimento, diga-se o que se disser, começa a ter indicadores mensuráveis que podem ser analisados e que podem ser vistos exatamente para medir, não sei quem é que vai medir, não é claro como é que vai medir, mas de qualquer forma esta questão é muito importante. E depois mais abaixo, mesmo aos níveis das administrações municipais, estamos a falar dos governos provinciais, há, digamos, agora um esforço também para que as próprias direções provinciais, apesar de não terem secções de planeamento ou departamentos de planeamento, tenham que fazer um esforço de planeamento e está-se a dizer, não sei se se vai cumprir, que os planos anuais, se contemplarem projetos que não estejam nos planos de desenvolvimento de médio prazo, não são considerados. O Ministério do Planeamento não os vai considerar. Há agora uma matriz de planeamento que é muito do quadro lógico, matriz lógica de planeamento, que é só uma forma de não dizer a linguagem das ONGs que diz quadro lógico, eles dizem matriz lógica de planeamento, e portanto aqui a gente está um bocadinho, ou vocês estão aqui um bocadinho como peixe na água, porque no futuro, dentro não sei quantos anos, não é ainda, mas vai-se começar a caminhar para que qualquer setor, qualquer administração municipal, para ver um projeto aprovado, tem que passar por este crivo, digamos assim, da matriz lógica. Portanto, eu acho que esta questão do planeamento é uma oportunidade, efetivamente, para a DW, que deve estar atenta. Eu diria que até a questão dos concursos públicos, falou-se aqui muito, digamos, conseguimos como ONG, como não, temos que ir como empresa privada, temos que ir aos concursos públicos, mas eu penso, com todas as dificuldades, começa também a haver um esforço maior no âmbito da transparência, pelo menos para inglês ver e mostrar os concursos públicos. Aliás, o ex-ministro dos Transportes, que toda a gente julgava que estava completamente morto, ressuscitou politicamente como secretário do Presidente para os concursos públicos, para a contratação pública, acho que é assim que se chama. Quem havia de dizer que o Brandão agora, dali da marginal, reaparecia na Cidade Alta com aquela posição? Mas o ponto para mim, em termos da DW, independentemente do André Brandão, Para mim, o ponto é o ponto da necessidade de importância. Há empresas privadas que neste momento estão a trabalhar, eu sei, com governos provinciais, que o que estão a fazer é tentar, como é que se diz, legalizar, regularizar, digamos assim, as adjudicações que já fizeram e agora vão, a posteriori, tentar encontrar o processo de contratação pública que dê cobertura. Pode-se dizer, então isto não interessa nada. Não. Para mim, existem alguns sinais positivos de que isto quer dizer alguma coisa. Quer dizer, está-se a perder tempo em relação a isto. É porque se começa a pensar, provavelmente, a contratação pública vai ter, não pelo André Brandão, na minha opinião, mas provavelmente por outras razões, vai tendo maior importância e eu penso que esta questão está ligada, naturalmente, também à questão do planeamento e eu acho que valia a pena tomar atenção. São mais dois ou três aspectos nas oportunidades. Uma delas é exatamente todo o trabalho que a DW faz há muito tempo na área da pobreza. Mas é, digamos, da pobreza e muito da pobreza urbana, mas eu acho, e a DW tinha esta capacidade, ainda agora vi na apresentação esses estudos da unidade de pesquisa na área da migração, eu acho que a DW, e agora vejo nas oportunidades identificadas em janeiro, de que o aumento da população de Luanda é uma oportunidade. Bom, é de certeza uma ameaça, já era nos tempos do Lupe, é de certeza uma ameaça. E aquilo que nós estamos a ver, nós, quando eu digo nós, que estamos a trabalhar a fazer muitos perfis municipais e muitos planos municipais nas áreas de rurais, Mary também lá esteve, agora com os planos de saúde, municipais de saúde, que é outro exemplo da importância do planeamento, a gente vê que a desertificação, o êxodo rural, nomeadamente dos jovens e dos homens das áreas rurais, é terrível. E, portanto, na minha opinião, em alguns casos, infelizmente não existem, estamos à espera que o Santinho recrute as pessoas para o censo, para a gente ver o que é que isto quer dizer, mas eu não sei se não vai ter que haver ali uma massagem naqueles censos, porque de certeza os números que vão vir vão ser assustadores. Porque aquilo que a gente está a ver, basta passar um dia em que há Banzoja e Malanje. Em que há Banzoja e Malanje, sede municipal, está-se lá um dia inteiro, não se vê 40 pessoas, incluindo os alunos da escola, na sede municipal. Mas se for Oquela, é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou a falar daquilo que conheço, mas se for em Mocaba, se for em Milunga, estamos a falar sempre da mesma coisa. Não se vê ninguém. Isto está completamente deserto. A gente passa por aldeias, no outro dia estive no Bié, estava o comandante provincial da polícia a dizer já há aldeias que não tem ninguém. Portanto, agora, o que é que eu acho que é importante aqui para a DW? É exatamente estar atento, digamos, como é que este movimento migratório está e qual é o impacto nas zonas periurbanas onde a DW tem normalmente, digamos, a sua expertise. Mas isto é uma questão muito importante. A grande questão ali, bom, provavelmente não será para a DW, mas para outras organizações que trabalham nesta problemática, eu acho que a grande questão ali vai ser o desenvolvimento económico, quer dizer, vai-se conseguir fazer ali alguma coisa? Há questões ali de género, desculpem lá só partilhar isto convosco, muito, o papel da mulher, por exemplo, nas zonas rurais, neste momento, eu acho que ninguém presta atenção àquilo. A mulher tem todas as responsabilidades que tinha antes, mas agora tem toda a responsabilidade no desenvolvimento económico do município. Mas depois, todos os que mandam naquelas zonas são homens. É o soba, é o padre, é o administrador, é o chefe da república, é tudo homens. Mas as únicas que fazem mexer aquilo, porque estes andam por ali, até o como é que se diz? Não é o padre, nem é o sacristão, é o catequista. Até o catequista, na sua maioria, são homens também. Portanto, todas as pessoas que têm poder nas zonas rurais são. Bom, então, no outro dia, eu dizia aqui à Mary há bocadinho, a Delegação Provincial do Ministério do Interior de Malanje fez um estudo sobre os cupapatas de Malanje. Mais de 90% daqueles cupapatas não são de Malanje, são dos municípios à volta de Malanje, porque fogem para lá, vendem tudo o que têm, compram uma mota, se depois levam uma pimpilhada, ficam sem mota, fica sem rendimento. E esta gente é para Luanda. Esta gente é para Luanda que vai vir, porque não tem outra alternativa. Bom, o último aspecto para mim, que me parece importante para a DW terem atenção, em função até de muitas das coisas que disseram, o Plano Nacional de Formação de Quadros. Também não é um plano perfeito, também não é um plano que seja divulgado, não percebo como é que planos nacionais depois ninguém, a gente consegue apanhar um resumo na net, depois tem que pedir a um amigo lá por dentro que traga aquilo para fora, mas o plano nacional de formação de quadros acho que é muito importante, acho que a DW tem aqui um papel muito, muito importante exatamente no apoio e na formação, naturalmente formando os seus quadros internos primeiro para ter o tal valor acrescentado que falávamos há pouco, e para poder trazer alguma coisa, mas também para poder apoiar em diferentes níveis exatamente estas pessoas. E retomar uma coisa, eu gostava muito deste termo do Alan, que vinha dos documentos de DFID, que era não, os drivers of change, os motoristas da mudança. Eu acho que a DW tem que fazer alguma coisa, agora que DFID já cá não está, na identificação destes motoristas da mudança. Porque ainda há motoristas na mudança e há motoristas com responsabilidade que realmente guiam alguns dos caminhões daqui de alguma mudança. Inclusivamente aqueles que o Figas referiu há pouco, que eu penso que é importante. Ex-quadros, não é só o adérito, ex-quadros da própria DW, que valia a pena manter contacto e ver até que ponto é que eles podem contribuir, mas outras pessoas de outras ONGs e outras pessoas boas, que de certeza, e acho que é muito, muito importante para este processo de influência e advocacia. Então, este plano é um bom, digamos assim, é um bom veículo para se poder trabalhar mais de perto. Cada ministério tem que ter uma pessoa responsável por isto e, portanto, é identificar e trabalhar com isto em termos das oportunidades. Bom, ditas as oportunidades, e haverá de certo muitas outras, felizmente, também existem alguns desafios. O primeiro desafio, para mim, é a chamada confusão institucional ou os triângulos de Bermudas, como eu lhe chamo. A confusão institucional é, digamos, é esta que estávamos a falar sobre o programa de combate à pobreza. O senhor Simão Helena, que substituiu a doutora Rosa Pacavira, coitado, anda ali a ver o que é que eu posso agarrar, porque ele, coitado, não tem nada. A senhora levou e foi-se embora todo. A ministra da Família saiu da área da Agricultura e Desenvolvimento Rural, levou o desenvolvimento rural para a família. Não está na agricultura, quando agora se faz um plano provincial, planifica-se o desenvolvimento rural, é na família. Porquê? Porque a senhora foi para o Ministério da Família, é a ministra. Portanto, esta confusão deliberada, Calandula tinha uma administração municipal, agora meteram-lhe lá um polo de desenvolvimento turístico que lhe retirou 2 mil hectares da sua área da zona nobre de Calandula, ficou sem nada, ficou quase sem nada para mandar. Portanto, esta confusão de comissões e mais comissões, isto que o Willy estava a falar, digamos, o gabinete do Sambizanga e do Cazenga, depois há uma comissão, umas mais secretas, outras mais públicas, depois ninguém sabe, nunca há nada. Esta confusão institucional, este permanente triângulo de Bermudas, que nunca se sabe onde é que está o poder, eu lembro-me sempre, nos meus tempos, já lá vão, da Save the Children, que a gente procurava ver onde é que estavam as pessoas a influenciar, onde é que está o poder sobre a criança em Angola. E aquilo variava. Umas vezes estava no Minas, não era, dona Eunice? Outras vezes fugia para o INAC, com Ângela Bragança, fugia para o INAC, a gente estava no Minas, ele já estava no INAC, a gente ia ao INAC, já estava com a Joana Lina no partido. Este permanente, isto é, mas se for na economia é a mesma coisa, agora é o planeamento que está a subir, a economia a descer, mas amanhã pode ser o Banco Nacional de Angola a subir, o Ministro das Finanças, é conforme cai. Esta confusão institucional é muito difícil depois quando se quer influenciar políticas, pelo menos ao nível macro, portanto tem que estar permanentemente, porque aquilo muda. Que muda rápido. E às vezes não tem. Não, devia-se dizer assim: é pá, temos um documento, saiu um documento e um gajo. Não, agora vamos a correr ter com o Job Graça. E ficamos ali à porta do Job Graça. Não, porque aquilo não sai documento nenhum. A gente tem que ver: ah, o Job Graça é que recebeu agora o primeiro-ministro de Moçambique. Ah, está a subir. Está a subir, de certeza. É assim. Ah, o Armando Manuel está a fazer as contas, saiu de pé do Presidente, está a fazer as contas. Ficou sem o fundo soberano, mas entretanto agarrou lá as finanças porque o Carlos Lopes levou a tábua da carroça. E portanto, e é assim, e não há outra forma, é aquilo que se dizia. O Figas chamava isto cultural, não sei se é cultural, se o que é, Figas, mas é qualquer coisa. Mas é assim. E portanto, eu acho que esta chamada confusão institucional, naturalmente, que não ajuda. É um desafio muito grande para organizações como a DW que se querem posicionar e querem influenciar ou querem criar advocacia. A outra questão, desculpem o termo, mas estamos aqui a falar entre amigos, fica aqui entre nós, é o aumento da importância do cabritismo. Ou seja, este aspecto é um aspecto que não se pode fugir. Eu não sei se é as luvas que o Adérito falava, não foi eu, foi ele, se é outra coisa qualquer. A minha percepção, e portanto, tenho sofrido um pouco com isto. Bom, acho que encontramos agora uma forma de resolver, eu não estou a dizer que isto não, que é incontornável, mas o que eu pessoalmente sinto, é que isto agora está a aumentar de uma forma muito... Este ambiente institucional de confusão e de triângulo da Bermuda, naturalmente, que ajuda a isto. Epá, e a malta olha e vê, epá, se este gajo está a comer, eu também tenho que comer. Ah, isto... E come onde a corda dá. E não deixa nada. E limpa tudo. E, portanto, eu acho que esta questão é uma questão que vocês... Ainda por cima, quando vocês estão aí, já lá vamos, às empresas sociais e tal, oh, nesta área, está bem, está. Ali. E mais, muitos dos decisores públicos, infelizmente, cada vez mais, na minha opinião, até pessoas que eu não esperava, digamos assim, hoje decidem sobre qualquer medida, sobre qualquer coisa. A primeira pergunta não é, digamos, até que ponto é que isto vai ao encontro de fazer o meu trabalho. Não. Quanto é que eu vou comer? Quanto é que me calha a mim? O que é que eu vou ganhar pessoalmente com isto? Desculpem lá, mas isto é uma coisa que é assim. E, portanto, as pessoas hoje já não decidem, ou muitas pessoas hoje já não decidem em função da importância da proposta, ou da política, ou de outra coisa qualquer, mas é, epá, se eu não vou ganhar, eu vou aguentar, eu vou pousar, eu vou pôr aqui e vou interromper. E depois, com argumentos como os argumentos do perfeccionismo. Ou seja, há uma organização como a DW que consegue um financiamento para fazer numa zona qualquer uma escola de três salas. Ah, não, temos aqui uma norma que diz só 6. Ah, vocês querem que a gente ande sempre com escolas de cubata, não? Não, tem que ser 6 é o mínimo. Há a fazer um programa para registro de nascimento no município como experiência piloto, isto tem a ver com a metodologia, para ver depois como é que funciona. Só no bungo. Até os outros municípios, ao seu diretor nacional, os outros municípios é da sua responsabilidade, mesmo este é da sua, a gente está a dizer, vamos experimentar aqui uma metodologia para depois lhe passar. E você, em vez de agradecer, está a dizer, até os outros, até o que é que você faz? Você é diretor nacional de quê, então? Portanto, esta questão disfarçada, porque a pergunta que está escondida por trás deste perfeccionismo, a gente sabe qual é. Está bem, eu vou estar de acordo com isto. Não estou a dizer que é nesta área, mas de uma maneira geral. Isto é uma forma de disfarçar, digamos, estas questões. O último aspecto já foi aqui muito focado, não vou aprofundar muito, mas acho que é importante depois para algumas possíveis questões estratégicas, que é esta questão que se desenvolveu exatamente da percepção das ONGs. Portanto, como vocês sabem, digamos, neste momento eu estou a trabalhar com uma empresa privada, e sinto efetivamente que muitas vezes não, eu tenho hoje uma capacidade, uma possibilidade de penetração e de ser ouvido e de poder influenciar maior do que estava quando estava com as ONGs, pelo facto de dizer uma roupagem de empresa privada. Portanto, esta percepção de que o Figas referiu melhor do que eu, de que, digamos, é a ONG, de certeza que nos vai criticar, de certeza que vai não sei o quê, isto é um problema que vocês têm que lidar com ele e têm que ver como é que se contorna. Mas este, na minha opinião, é só para dizer que para mim era um desafio que eu já tinha aqui e que as discussões hoje aqui só vieram confirmar aquilo que eu já pensava das dificuldades que vocês têm e deste desafio importante. Se me permitem só 3 ou 4 questões que eu acho que são estratégicas para a DW, possíveis, mas eu chamo-lhe possíveis questões estratégicas. Primeiro, e peço por favor que não me digam, isso é das duas formas, porque efetivamente para mim o planeamento estratégico só tem alguma importância se for capaz de tomar medidas difíceis. Não é dizer, mas isso depois logo se vê e depois a gente dança e conforme eles cantarem logo a gente dança. Não, planeamento estratégico, para mim, tem que ter a coragem, em determinado momento, e depois ter mecanismos para corrigir se não decidiu bem, mas para tomar decisões estratégicas. Por exemplo, no âmbito da influência, no âmbito da advocacia, eu penso que uma que a DW tem das hard choices vai ter que ser se a metodologia normal, ou principal, pode haver até, eu até admito uma exceção ou outra, mas a principal é... Aquilo que durante muito tempo fez, não, a DW testa projetos, a DW depois tenta replicar projetos e depois a DW tenta influenciar ou criar advocacia em função disto. Isto é uma maneira. A outra maneira é dizer, não, nós vamos implementar, e vamos implementar em todo o lado onde a gente consiga, vamos implementar sempre que a gente arranje dinheiro, e depois por aí tenta implementar. Porque é diferente, porque, por exemplo, o Figas apresentou ali um projeto da Abiterra, e já lá vamos a esta questão da Abiterra versus DW, ou Caixa Crédito versus DW, etc. Mas ele pode dizer assim, não, vamos acabar este projeto no AMBO, e está ali obra feita. Nós testámos aquilo, vamos dizer que está aqui os modelos de replicação, estão aqui as nossas lições aprendidas e a gente agora fica, os teus próximos 2 anos é andarem dentro desta confusão institucional e de pessoas, vamos tentar influenciar como é que isto se faz. Outra coisa é dizer, não, se fizermos no AMBO, se nos aparecer no CUNEN, a gente também lá vai. Haja dinheiro que a gente lá está. E, portanto, vamos para o CUNEN ou vamos para o Banco do Banco. Mas são duas coisas diferentes em termos. São hard choices, decisões, que eu acho que, não sei se é hoje, se é quando, seja quando for, tem que se tratar. Outra questão difícil para mim é vocês decidirem a que nível é que queremos influenciar. E pode-se dizer, a todos os níveis. Sim, isso eu já sei, que é sempre a todos os níveis. Normalmente, quando a gente diz todos, é porque não sabe nenhum. Portanto, a gente é loose cannon. Mas eu diria que, vamos pôr isto simples em duas opções estratégicas. Uma poderá ser de baixo para cima, ligado com o que eu estava a dizer anteriormente, então a gente tenta fazer ao nível mais baixo e depois vai subindo, digamos assim, a estratégia de influência de baixo para cima e na base da evidência daquilo que a gente consegue atingir, ou fazemos ao contrário, tentamos influenciar os adéritos no Ministério da Construção ou no outro lado qualquer e depois tentamos, digamos, trickle-down, tentamos que aquilo se implemente, uns por nós, outros por outros, etc. Mas também são coisas diferentes. Também admito aqui exceções, que é um caso ou outro, mas em termos como maneira de ser, onde é que a DW tem melhores condições para fazer, onde é que está mais cidade, onde é que as suas forças, os seus quadros, a sua experiência pode ter uma influência maior, eu acho que esta é uma hard choice. Eu penso que uma outra questão que eu penso que é importante é, vamos voltar ao básico. Eu acho que valia a pena, não sei se também se é hoje, mas a determinada altura, acho que valeria a pena fazer uma análise de quem é o grupo-alvo da DW. E quem é o grupo-alvo da DW? Vi ali na missão os pobres. Mas depois voltamos às discussões lupianas, Santinho. Ou seja, mas que pobres? São os pobres dos pobres, são os que, como diz aqui Xicredi, que são economicamente ativos. Quem são estes pobres? Porque os pobres são muitos e são de muita qualidade. São de muita qualidade. Como diz lá o atrasado mental de um economista da minha terra que se chama César das Neves, que diz que há pobres que inventam ser pobres. Eu punho lá ele a ser pobre. Mas pronto, eu acho que esta questão de voltar ao grupo-alvo e voltar a esta questão que eu penso que é importante também definir, que é... Já percebemos do ponto de vista financeiro, mas eu penso que isto precisa de estar mais clarificado para quem está de fora, provavelmente está muito clarificado para os quadros da DW, mas eu, como estou por fora e sou amigo da DW, tenho a obrigação de dizer isto, que é, independente, eu acho que tem que ficar claro que as empresas sociais, chame-se o que se quiser, as empresas que geram lucro, primeiro, na minha opinião, tem que fazer isto que disse a Mary, tem que pagar os impostos como as outras para não haver, digamos assim, privilégio, a não ser que sejam gerais, como aquelas que o Quito aqui levantou, que são medidas do Estado, são leis, não são especiais para a DW por ser uma ONG, são projetos, e depois os lucros têm que estar claro que entram, depois são revertidos para dentro dos projetos sociais da DW. E, portanto, mesmo as empresas sociais são só mecanismos justos, na minha opinião, bem pensados, e ainda bem que têm êxito, para, digamos, aumentar aquela percentagem que o Quito levantou, 80-20, para que quando a gente se sentar aqui, se vocês ainda me quiserem aturar, depois a gente, na próxima vez, já será 70-30, ou seja, outra coisa qualquer, e a DW vai cada vez mais podendo fazer aquilo que acha que é importante fazer a favor do grupo-alvo, que esteja claro, dos tais próprios, espero que sejam... Que sejam pobres. Mas eu acho que esta questão, digamos, onde é que o lucro se sobrepõe ao interesse social? Até que ponto é que as empresas, cuidado, porque todos falámos nisto muitas vezes confundir objetivos sociais em empresas cujo objetivo é dar lucro, depois nem tem lucro, nem é social, porque não faz nada, vai à falência. Mas, por outro lado, para mim, E isto está relacionado com o meu último ponto, que é, digamos assim, como é que se combate ou como é que se poderá vir a combater má percepção que se gerou um pouco. E eu diria que não é só ao nível do governo, eu acho que é um pouco ao nível da sociedade. Eu ouço muito, às vezes, sobre as ONGs, e eu acho que a DW tem que tomar medidas para combater esta percepção, e para mim uma delas é tornar estas coisas todas muito claras, muito transparentes, dar um exemplo de transparente ao aparelho de Estado e não deixar as coisas confusas e dizer, não, o que nós ganhámos na Abiterra, este valor entrou ali, portanto, ganhámos em 2013, a distribuição de dividendos desta empresa social foi para reforçar os fundos próprios da Development Workshop. Os fundos de cash e crédito, os 2 milhões que o Kito falou, entram para ali, sei que haja uma razão de reforço, de expansão do próprio cash e crédito, mas isso é o reinvestimento dentro de qualquer empresa, faz sentido. Agora, esta transparência, para que toda a gente lá fora, para que não se abram suspeições, porque neste ambiente, à mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo, eu acho que é fundamental e é estratégico para a DW. Desculpe. Para falar com a gente, desculpa.